Eu sou a luz que brilha nos seus olhos. Eu sou o suor que treme no teu corpo. Eu sou a área que você respira. Teu coração. Dum dum dum dum. Dum dum dum dum. Dum dum dum dum. Dum. E respira a minha luz, coma a minha alma e beba o meu amor. Água e amor. Água e amor. Água e amor. Água e amor. Yeah.